todas nós estação. Peguei meu guarda-sol e fui pra praia brincar, mas esqueci meu protetor solar. Eu sou muito branquinho, não posso ficar vermelhinho. Quem não quer com o nariz de palhaço ficar, não esqueça o protetor solar. Batati, batata, tô na praia, tão, tão, tão, tão pegando uma cor. Tão, tão, tão, arrasando na areia, de chapéu, esteira e protetor. Gostosa estação. Peguei meu guarda-sol e fui pra praia brincar, mas esqueci meu protetor solar. Eu sou muito branquinho, não posso ficar vermelhinho. Quem não quer com o nariz de palhaço ficar, não esqueça o protetor solar.